quem sabe compor qualquer som, qualquer tom da samba. Se alguém buzinar, um guarda apitar da samba. Pois os temas da vida são sambas cantados, são sambas vividos, são sambas chorados. Aquele que vive a compor e a rimar, o que é? Poeta popular. Lá na beira do mar, um violão a tocar da samba. Pra quem sabe sentir tudo aquilo que ouvir, é samba. No balanço da vida, conforme a batida do seu coração vai mudando de tom, você me abraçando da samba. E que samba bom, que samba bom. Pra quem sabe compor qualquer som, qualquer tom da samba. Se alguém buzinar ou um guarda apitar da samba. Pois os temas da vida são sambas cantados, são sambas vividos, são sambas chorados. Aquele que vive a compor e a rimar, o que é? Poeta popular. Lá na beira do mar, um violão a tocar da samba. Pra quem sabe sentir tudo aquilo que ouvir, é samba. No balanço da vida, conforme a batida do seu coração vai mudando de tom, você me abraçando da samba. E que samba bom, que samba bom. No balanço da vida, conforme a batida do seu coração vai mudando de tom, você me abraçando da samba. E que samba bom, que samba bom. Que samba bom, que samba bom. Que samba bom, que samba bom.